coração. Venha alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente e fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. O trabalho a que Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti? Por Jesus é trabalhar, prontamente e fielmente trabalhar, e servi-lo que prazer, e só tu a crente poderás fazer. Mesmo que humilde sendo para Deus, ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. Por Jesus é trabalhar, prontamente e fielmente trabalhar, e servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, poderás fazer. Sem a salvação, quantos que precisam de consolação. Como Cristo os ama, faz-os entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus é trabalhar, prontamente e fielmente trabalhar, e servindo que prazer, e só tu, ó crente, poderás.